Aê, 99.9. Estamos dando início aí à origem do caos. Toda segunda-feira aí, a partir das 8 horas da noite, barulheira quebra tudo aqui na Capivara FM. Abertura do programa aí, tivemos o som do Gaza. Fudido, cara. Gaza aí é uma banda de hardcore, grindcore, crust. Tá na página dos caras aqui, vendo onde eles são, mano. Salt Lake City, Utah, e os americanos do Gaza. Hello, my friends. All the best for you. Grind on. Isso aí, fudido, mano, Gaza. E hoje o programa aí, Origem do Caos, o segundo programa, cara. Toda segunda-feira aí, a partir das 8 horas, vamos rolar o melhor barulho pra vocês. E hoje temos muita coisa, cara. Na sequência vai rolar um Expurgo, depois um Cult Leader, na sequência um Subcut, e aí vai que vai, tá ligado? O barulho não para. Então agora vamos rolar uma sequência de música aí, parar de falar e tocar mais som pra vocês aí. Expurgo. They're just dead flesh and dangerous. Origem do Caos, 99.9 Capivara. Nice, my God. Capivara FM 99.9 Subcut Live Performance TPI Studio. Origem do Caos 99.9 Capivara FM Desgraceira Sequência aí, Wolf Breaker. We'll be right back. 99.9 Capivara FM, que é o programa Origem do Caos. Eu sou o Canibal. E aí, galera, vamos dar uma sequência aí de desgraceira. Deixa eu pegar aqui pra vocês. Abrimos o bloco aí com... Não foi essa banda. O Cult Leader, a banda aí de Progressive Crust. Nem sabia que existia essa parada, tá ligado? Mas tá aí, ó. Cult Leader, Progressive Crust lá de Salt Lake City, Utah. Fudidos americanos aí quebrando tudo. Os caras fazem turnê com o Deftones. Olha que bacana, cara. Da hora, regaceira. Depois na sequência aí rolou... Ah, a gente abriu o bloco com o Exburgo. Agora foi na sequência certa. Exburgo é uma banda de death metal, gore... temática, é a temática agora, mas é um brutal death metal lá de BH, cara. Já tive a oportunidade de ver esses caras ao vivo. Caralho, mano. Fudido. Indico, recomendo demais. Expurgo. Rolou a música do Expurgo. Deixa eu achar aqui, cara. Blast of Truth. Depois do Expurgo rolou aí o Cult Leader, acabei de falar, de Utah. Na sequência aí rolou os brazucas do Subcut, lá de Presidente Prudente. Auto-intitulados Grindcore Inferno. Isso aí, Subcut é uma das bandas mais antigas aí do gênero. Uma das maiores bandas também do gênero aqui. O Brasil fudido, Subcut, Presidente Prudente brasileirada arregaçando, cara. Foda. A música do Subcut que rolou aí, deixa eu ver aqui, foi um live performance lá no Deep Studio. Cult Leader foi um Super Loader, foi Blast of Trump. E depois aí rolou o pessoal do... cadê aqui, não aparece? Oathbreaker, com No Rest for the Brain. Cadê Oathbreaker? Oathbreaker, uma... banda de Ghent, cara, lá da Bélgica. Umas cidadezinhas pequenas lá, cara, Bélgica é um nicho da desgraceira, mano. Queria mandar um grande abraço para os camaradas da Bélgica, estejam escutando aí, é nóis, fudido. O Oathbreaker aí é uma mistura de, cara, brutal, blast, fucking destroyer, everything, tá ligado, fudido. E foi eles que fecharam o bloco aí, mano. Na sequência aí a gente vai ter All Pigs Must Die. Fudida essa banda, quando eu não conhecia, particularmente não conhecia. Escutei, achei do caralho. Vou compartilhar com vocês, é claro. E lembrando aí, galera, toda segunda-feira a partir das 8 horas, das 8 às 10, né, vou tentar manter esse horário aí, aqui na Rádio Livre Capivara FM 99.9, na região de São Carlos. E pela internet ainda não tá rolando streaming, mas vai rolar logo menos no blog da Capivara aí. Quem estiver curtindo aí, dá uma força pra nós. Quem quiser acompanhar a programação, curte nossa página lá do Facebook, Origem do Caos. E fica ligado aí, sempre tá rolando os cartazes de show e a programação da semana. E é isso aí, mano. Sem delongas, vamos aí, All Pigs Must Die. Depois vai rolar um Trap Den. E vai que vai, tá ligado? Depois do Trap Den aí vai rolar uma banda aqui de São Carlos, o Tremor, Trecheira Fudida. Depois vai rolar o pessoal do Wake. Ah, lembra aí, galera, os programas serão gravados e vão estar disponíveis pra download no blog. Eu sempre vou estar disponibilizando depois aí o link pra baixar o programa. Se você não teve tempo de escutar no dia ao vivo ali, ou mesmo se o streaming aqui não rolou, você pode conferir depois aí o programa na íntegra. E é isso aí, rapaziada. Vamos lá. All Pigs Must Die. God is War. 99.9. Give me one. 99.9 Capivara FM. Origem do Caos, aqui na sua Capivara FM. Origem do Caos. Capivara FM. Noventa e nove ponto nove. Origem do Caos. Segunda-feira, às 8 horas da noite. We'll be right back. Origem do Caos. Aí, rapaziada, 99.9 FM São Carlos. Isso aí, rapaziada, toda segunda-feira a partir das 8 horas da noite até umas 10 horas. Programa aí voltado às vertentes mais extremas e podres do metal, grindcore, power violence, crust, quebradeira. Blast beat é uma coisa inevitável pra rolar aqui. É, nesse bloco aí rolou, abriu um bloco com All Pigs Must Die, fudido, sonzeira aí. Rolou a música God is War. God is War. Isso é uma realidade que a gente enfrenta hoje aí. Deus é guerra. Vê um monte de sacanagem acontecendo pelo mundo afora aí, a galera se matando em nome de seu Deus. Uma banda aí de Massachusetts, Estados Unidos, fudido. Gênero hate. Isso, hate. All Pigs Must Die, eu acho que não existe mais. Só é a banda que os caras montaram agora, hein? Bom, enfim. Não, é a banda que é. É a formação da outra banda dos caras que antigamente se chamava. Cadê o nome aqui? Bom, não vou saber. Mas enfim, All Pigs Must Die, fudido. Grindcore Violence. É, chama os caras, desgraceira. Na sequência aí rolou Trap Den com a música Let Fall It and Every Sedition Symptom. Trap Den aí, deixa eu ver as informações aqui. É uma banda natural de uma mistura, né, de Boston mais Seattle, bem Estados Unidos. Porra, só banda americana hoje no programa aqui. Uma banda bem das antigas essa, cara. Fudido. Mostrou um pouco de experimentalismo ali. Que mal. Depois do Trap Den aí rolou Tremor, grande Tremor aí de São Carlos, completando seus 15 anos aí no ano de 2015. Grande abraço aí todo rapaziada do Tremor. Oba, grande parça nosso aí. Tremor rolou com a música Thrashing. Na sequência rolou Wake. Wake aí com a música. Foi a primeira, os dois primeiros sons do Sowing the Seeds of the Worthless. Wake aí, uma banda de Calgary, Canadá. Então os canadenses aí, América do Norte, muito bem representada. Uma mistura de grindcore com hardcore punk. Uma quebradeira sem limites, fudido. Depois do Wake aí rolou AC/DC. Pra quem acha que AC/DC é o AC/DC mesmo, rock and roll, não. Esse AC/DC é o Antichrist Demoncore. Queria mandar isso aí, esse AC/DC aí pro Bolacha, pro Chris, pra toda a galera aqui de São Carlos que pira nessa banda do caralho, mano. O AC/DC é uma mistura de hardcore, grindcore e power violence. Eles são do sul da Califórnia. Outra banda americana. E hoje o programa tá tomado pelos americanos, né? E fechando o bloco aí, a gente falou dois sons do... Deixa eu falar o nome aqui do AC/DC. O nome da música, o AC/DC rolou aí uma prévia do full álbum de 2016, The Oracles of Death. Preview aí 2016. Cara, os caras não param com a destruição. É muito foda essa banda, meu. E fechando o bloco aí, rolou Dysgenic. Dysgenic é uma banda, não sei da onde. Isso é bom, hein? Vê se tem alguma informação sobre os caras aqui. Nada. Dysgenic, Blast Grinder, fudido, desgraceira total, grindcore, animal. nenhuma informação sobre os caras. Nada. Isso aí, mas enfim, Disgênica aí com a música, não tem o nome da música, ST. Disgênica, também um grindcore aí arrepilante. Lembrar a galera aí, temos nossa página lá no Facebook, Origem do Caos. Acessa lá, curte a página, fique por dentro do que vai rolar nos programas, fique por dentro das notícias. E se você tem interesse em demonstrar, mandar um som aí, qualquer coisa, ou uma entrevista, entre em contato com a gente pela página lá. Vai ser o maior prazer rolar o teu som ou teu pedido que seja. Tamo aqui, mano. Rádio Livre. Ondas livres do seu rádio. Vamos ocupar esse espectro aí e fazer muito bom uso dele. Realmente não tem informações sobre esse gênero. Bom, dando continuidade ao programa aí, vai rolar uma sequência, um Microwave Grandma com Explosive Theory. Depois vai rolar um outro ACDC aí, me empolguei com esse ACDC, com o Split, o Seven Split com Disparo. Não é o Disparo aqui de São Carlos, poderia ser, seria do caralho. Depois vai rolar um Depois a sequência aí, os vocais femininos destruidores do Abnormality. Quebradeira. Depois vai rolar uma dobradinha brazuca aí com dois grandes expoentes do Grindcore Nacional, com Horror e Subterra. Isso aí, então vamos conferir, abrindo esse bloco com o Microwave Grandma 99.9. Origem do Caos. Imprisoned and blind. Origem do Caos 99.9 FM, Rádio Livre, Capivara, destruindo tudo. Problemas técnicos, já estamos retomando aí a desgraceira do Unso com The Filth. Destruição total aqui na sua 99.9 Rádio Livre Capivara. Vamos dominar as ondas do ar. Salve, rapaziada, alguns probleminhas técnicos aqui. Vamos fazer o seguinte, ó. Vamos rolar de novo aí o som do Unso. Mas antes disso, então, vamos já falar o que rolou aí na sequência. Rolou a Wake, já anunciei. Ah, Wake, cadê? Wake. Rolou o AC/DC novamente com o The Aurox. Ah, não, isso aqui já foi desgênio, que já foi. Aí, até o programador tá loucaço agora. Rolou, agora sim. Microwave Grandma. Vou colocar um somzinho de fundo aí. Ah, e de fundo hoje aí no programa inteiro, estamos curtindo aí o som do Gaza. Então rolou aí o Microwave ou Grandma com Explosive Diary 2016 aí, som novo dos caras. Anti-música total, rolou na íntegra aí, porque é rapidão, 5 minutos, tá ligado? Desgraceira, noise core, anti-música, grind, power, violence. Sem palavras. Depois na sequência rolou aí de novo um AC/DC, um split com disparo, quebrando tudo. E agora estamos tentando rolar aí o Unso. Grindcore lá da França, de Fullback, Little Valens Mines, que é bom, Valens Mines, Queria agradecer o pessoal do Unso aí, que curtiu as publicações lá. E se você tiver algum som aí, tiver alguma banda, tocando alguma banda, quiser rolar o som aqui na Origem do Caos, é só entrar em contato. Já tá rolando com o maior prazer. Curta a nossa página lá e vamos apoiar o cenário. Isso aí, vamos tentar de novo aí rolar o Unso da França, diretamente da França. Grindcore fudido. Origem do Caos, toda segunda-feira, a partir das 8 horas da noite, na sua Capivara FM, quebrando tudo. Origem do Caos 99.9. Thank you. Capivara FM. Just in here. I know. Just in here. None of us is. Nothing but this. Just don't get it. We want to die. Capivara FM, que no seu a origem do caos. É, rapaziada, o programa tá chegando ao fim. Uma hora e meia e hoje de puro grindcore, noise, power, violence, blast beats até o último. Queria agradecer aí a todo mundo que curtiu o programa de hoje e também para quem quiser baixar, depois o programa vai estar disponível ali na nossa página do Facebook. Origem do Caos, só entrar lá, vai ter um link para baixar o programa. Ainda não rolou o streaming, mas estamos trabalhando em cima disso. Então fica a dica aí, toda segunda-feira, a partir das 8 horas da noite, Origem do Caos, muito grind, power violence, death metal, thrash, crust. E é isso aí, rapaziada. O que falou aqui? Antes de acabar o programa. Falou aí o pessoal do Unso, da França. Grindcore violentíssimo de rollbacks da França, destruindo tudo. Depois rolou aí o Abnormality, banda de death metal aí de Marlborough, Massachusetts, Estados Unidos. É uma mina que canta, mano. Destrói, arregaça mesmo. Depois a Unso rolou com a música The Filth. O Abnormality rolou aí a música Monarch Omega. Depois rolou aí os Brazucas do Horror com a música Letargia Brut. Horror aí, uma banda carioca de grindcore, incore, destruição, arregaçando tudo. Depois do Horror aí rolou outros Brazucas do Subterra. Não sei se hoje em dia o Subterra tá nativa, mas Subterra é uma banda fudidaça, originária de Londrina, Paraná. Os caras tinham se mudado pra Sampa pra viabilizar, né, os shows. Pude conferir algumas vezes o show dos caras. Cara, arregaço. Depois do Subterra aí rolou, deixa eu ver aqui, a música do Subterra, Hand of Extinction. Subterra queria mandar aí pro meu camarada Rapperson do Open Scars, lá de Guarapuava, grindcore fudido. Os caras mandam muito bem, são muito ponta firme. Depois do Subterra rolou e Edzorax com Goodbye to the Feast, Welcome to the Family. Interessante, Edzorax, cara, grindcore aí. Os caras tocaram algumas vezes, ou tocaram pelo menos uma vez lá no Semixtino Festival na República Tcheca. Caralho. E fechando aí esse bloco, fechando também, né, quase o programa, falou o pessoal aí da Indonésia, do After Sundown. Falamos aí, eu acho que umas duas, três músicas do CD deles, Mint Lost, de 2014. Aí galera, After Sundown, Mint Lost 2014. Cheers, guys. You're fucking destroy everything. Grindeira, fudido, esse timbre de caixa é do caralho, mano. É isso aí, rapaziada. Então, o programa de hoje vai chegando ao fim. Semana que vem, segunda-feira, temo mais aí. Só sintonizar 99.9. E sair quebrando tudo, estourando os tímpanos. E pra fechar o programa de hoje aí, lá uma banda aí, uma banda lá da Alemanha, West German Cold, chama Words of Concrete, com Asphaltierte Problemen. Tem participação especial do Mate aí, do Neist. Fudido, eu acho que é um som ao vivo, vamos conferir. Isso aí, rapaziada, semana que vem tamo na área. É nóis, vamos quebrar tudo. Grande abraço. Nobody finds a thing. Not the place they own. That's just a fight. Du bist so blöd, du bleibst auf.